Bem-vindos ao Pipoca em Cena, mais uma edição aqui na rádio da Unicarioca, nos estúdios Nucom, localizado em Los Angeles. Aqui no meu lado, em Los Angeles, New York. A geografia tá maravilhosa. Está aqui via Skype, por isso que é New York. A blogueirinha Amanda, blogueirinha Amanda, diz aí oi. Oi, meninas, tudo bom? No programa de hoje, como a gente já tinha dito na semana passada, a gente vai falar sobre os filmes que todo mundo gosta ou que a crítica gosta e a gente... não. É isso. Com vocês, a Amanda, blogueirinha do blog, diz aí teu blog, faz o jabá. De novo? Meraki. Faz sucesso, Amanda. www.merakiano.com.br. A Amanda Blogueirinha fez sucesso, ela merece o jabá dela. Obrigada. Então, como a Blogueirinha já falou... A gente fala sobre filme ruim também. É. E livro. Como a Blogueirinha falou, então a gente vai falar de filmes ruins... Não, desculpa. Filmes que todo mundo gosta. Não filmes só atores, diretores... Uhum. Tudo relacionado ao cinema. Todo mundo gosta e a gente não gosta. O Eduardo já tá aqui com uma lista que parece um Alcorão, tá gigante, tá ligado? Parece um papiro gigante. Cara, você sacanagem. Fala aí, galera. Mas foi bem mais fácil do que da semana passada. É muito mais fácil tu criticar um filme do que tu falar bem. Eu fiz a lista em, 2 minutos e eu falei assim, não, vou parar. Tinha mais. Chega. A minha lista tinha mais. Eu acho que tá o suficiente. Hoje eu vou me vingar dos Oscars. Vamos começar então pelo Eduardo, já que tá com um papiro aqui gigante. Eu? Vamos já gastar um desses filmes aí? Vamos lá, deixa eu ver aqui um bom pra falar. Vamos irritar a Amanda logo de primeiro? Mas por Disney, que, provavelmente. Fala da Disney. Todo mundo sabe que, todo mundo que escuta aí, que eu sou um defensor nato de Rei Leão, né? Pra mim, a maior animação de todos os tempos é Rei Leão. Só que tem uma animação que rivaliza com o Rei Leão entre as maiores animações de todos os tempos que eu não vejo graça nenhuma. Seria? Seria a Bela e a Fera. Que eu acho um porre. Primeiro que incentiva a zoofilia. segundo que incentiva o interesse síndrome dos casamentos. Síndrome de Estocolmo. Calma. Pode falar, desculpa. Também incentiva o interesse nos relacionamentos, né? O cara é um monstro, mas o cara é um cara que vive no palácio. Esse problema não é maior. Mas o filme é maior. Eu tenho um problema muito grande com filmes que tenta me animar sem conseguir. Tipo, quando você é um cara feio e começa a ver um garotinho feio, você vê aquele filme, você é enganado. Você nunca vai ficar com a princesa. Isso é impossível. Eu odeio filme que eu sou enganado. Mas ele é feio quando ele vira humano também. Ele não é um príncipe bonito. Ele engana. O Adam não é um príncipe bonito. Ele engana. Ele diz que você é feio. Não, mas o Shrek, ele é mais verdadeiro. O Shrek não é tipo Shrek. É tipo assim, o Adam, eu não sei explicar, mas ele não é... Não é bonitão. Não, ele é o príncipe menos bonito que tem. O Jurandir Filho tem uma frase ótima pra Bela e a Fera. Não sei se o Claudio conhece. Você vai perguntar pra qualquer um, qual é o filme da Disney? Aí tem aquela divisão. Vamos lá, 50% de Rei Leão. Os outros 50 são chatos que falam que a Bela e a Fera modificou a história do cinema. Que não sei o que é. Para. Que Bela e a Fera modificou a história do cinema? Que foi Bela e a Fera? Os contos da Disney já estavam há muito tempo, já tinha Bela Adormecida antes. Aí a Bela Adormecida é péssima. É o péssimo, mas já tava antes. Incrível, é a única princesa que eu odeio. Cara, eu acho um saco. As músicas são chatas pra caraca. Tanto a live act quanto a... É chato. Não detesto filme de princesa. Acho um porra, é uma enganação. Engana você. É uma enganação, é revolta. Eu não gosto de enganar. Mas ninguém que tá assistindo aquilo tá achando agora que é real. Tá fazendo umas caras aqui de raiva. Mas você vai me vingar. Depois você vai se vingar, mano. Mas, pô, eu acho um saco. Eu não gosto de musical, todo mundo já sabe. Detesto musical. Então já é um ponto pra odiar então, a Bela e a Fera. Pixar, você deve estar detestando atualmente tudo, né? O quê? Pixar. Não, depende do musical. O Frozen, por exemplo, da vida. Odeio Frozen. É Disney. Frozen não é Pixar. Por exemplo, vamos lá. A única precisa Valente é Pixar. Ah, vamos lá, musical. Não discute comigo nesse quesito. Não, eu confundi, tem até piadinha do Ralph, eu confundi, tem. Não. A gente não entende o que ela tá falando, ela é de outro estúdio. Mas pra mim varia, por exemplo. Eu amo Rei Leão, Rei Leão tem música pra caraca. Toy Story eu amo também, tem música pra caraca. Uma das poucas vezes que eu gosto mais da dublagem do que do inglês. Por quê? Eu gosto da dublagem pra caraca das músicas dubladas. Eu acho que eu tô ficando gente, velho. Gente, eu não gosto de música dublada. Não, eu porque marca a infância, saca? Não, sim, mas assim... Eu adoro animação dublada. Eu amo animação dublada. As dublagens de animação são ótimas. Mas quando chega na hora da música, eu sinto que muitas músicas, eles mudam muito o sentido. Por exemplo, Frozen. É ridículo. As músicas em português. Ali, não, é ruim. Mas peraí, eu não vou pro cinema falar. You are my friend, will be. Não, mas não no cinema. Tipo, quando eu assisti. Até porque. Você não canta as Amigos sessões... Estou Aqui? Em português? Não. Poxa. Tu canta aí, Got a Friend to Me. É isso que eu tô falando. Não dá. Eu e o Claudio somos Zé da Viola. Quer chamar a Bia aqui pra perguntar? Não, tadinha, deixa a Bia trabalhar. Claudio, a gente é time Zé da Viola. Mas assim, tem trilhas sonoras que eu não consigo escolher. Tipo, Tarzan. Porra, Tarzan é maravilhoso e maravilhoso em ambas as línguas. Ambas. O inglês também é bonito pra caralho. É, e Rei Leão também. Rei Leão é uma das poucas animações que eu consigo escutar nas duas línguas e ficar tipo, Jesus. Cara, eu acho que tu ficou muito velho, que quando começa a tocar música em desenho, eu desanimo, cara, atualmente. É um programa de trilha sonora, galera. Eu fui ver o Moana, eu fui ver com uma expectativa muito alta. É sério, é tanta música, a mesma coisa do Frozen. Frozen, eu vou completar. A cada 10 segundos. É o meu maior problema com as animações de hoje em dia. Cada 10 segundos uma música. Tá muito chato. Tipo assim, foi uma hora que foi maçante, na minha opinião. Apesar que o que ganhou o Oscar, eles controlam bem a música. O Viva. Eu ainda não vi o Viva, tem que ver. Cara, vê, é legalzinho. Cara, Viva é... Nossa. Ironicamente, é um filme que... Ironicamente, o filme parece que tu vai trabalhar muito com música, né? O quê? O Viva. É. Tô olhando pra mas essa assim, porra, mas música. Assim, é a cultura mexicana, então não tem como não trabalhar música. Então ficou aí, Bela Fera, não gosto, acho o filme chato pra caraca. A única coisa que salva Bela Fera é o figurino. O figurino é legal, tanto a animação quanto o live action. Mas não dá, não é pra mim aquele filme. Eu entendo que não é pra mim, eu entendo os fãs adorarem, eu não recrimino ninguém, não acho... Caralho, o filme não é Batman Hobbit, caralho, que filme bosta! Não é, eu entendo que o filme tem importância pra caraca pro cinema, mas não dá. Não vai, não é pra mim. Próximo. Podia ter me irritado mais. É. Pô, eu falei bem. Da importância eu do cinema. Eu tô bem. Eu respeito tô pra caraca a importância do cinema de Bela Fera. Vamos falar o final da Disney, sua zoeira? Pra irritar Amanda agora? Então. Quê? O que? O Moana da vida, por exemplo. Posso botar na lista? Não gostei de Moana. Mas você acha que Moana é um filme tão adorado? Eu acho. Eu acho pra caramba. Mas eu acho que é mais por causa da questão de... É a primeira princesa da Disney que a aventura dela não envolve um cara. Tipo, tá, como tá, interesse, valeu. Como interesse amoroso dela. Porque tem o Maui, mas assim... Tá, é um avanço. Você quer falar Maui, não tem um momento que eles flertam, por exemplo. Não. Então eu acho que essa é a maior importância dela, principalmente pra, tipo, criancinhas. Porque esse tempo todo você tá vendo que, a princesa e quem? O príncipe. Você diria o que momento é um... inteiro. Você diria que é um novo Mulan? Porque o Mulan, de certa forma, o naquela Mulan época... O da minha gente... geração, é pra uma geração... Eu acho que sim. Eu acho que, tipo Mulan, assim... Eu também. Eu acho que talvez sim, só que é... O Mulan, por mais que não tivesse tanto, ainda tinha um pouco ali. O que eu também não reclamo, porque é uma coisa assim, que geralmente Hollywood não consegue balancear direito. Ou você faz uma personagem feminina muito forte, ou você faz uma personagem feminina que tá apaixonada, e eles não conseguem fazer os dois ao mesmo tempo. E eu acho que Mulan conseguiu fazer os dois ao mesmo tempo. A Mulan é foda pra caralho. E ela tá apaixonada. É parte da história dela. E ela não deixa de ser... A guerreira porque ela tá apaixonada. E isso é uma coisa que você não vê muito em Hollywood. Sim. E a minha geração viu isso em desenho pela Disney. Mas é que tá. Eu acho que você o Mulan... é que nem eu, viu na VHS? Mas eu acho que o Mulan... VHS. Eu fui maneiro. Eu tenho. Eu acho que o Mulan é um filme maneiro pra caramba do começo ao fim. Mas é que tá. O Moana, eu não entendo. Porque eu não... Eu não entendo muita aventura dela. Vai, Claudio, já é a tua entendo, vez, cara. Vai. Eu tô falando de Moana. Vai. O Moana, não só Moana, também falando de princesa da Pixar, da Disney Pixar, a mesma coisa acontece com o Valente. O Valente, ela é um filme que todo mundo gosta também. A Valente também não tem, né, par romântico. Não. Inclusive, ela tenta fugir de se casar. Só que aí que tá, eu comecei com o Valente pensando, porra, é um filme foda. Quando eu vi o trailer, esse cara que mostra ela não querendo se casar. Eu pensei, porra, ela é uma personagem maneiríssima. Só que começa a turma dela com a mãe vira um urso. Eu pensei, cara, isso só que é o Valente, eu acho que nem entra nessa lista, Claudio. Sabe por que o Valente não entra nessa lista? Porque tem várias pessoas revoltadas que nem você. O Valente é meio renegado. Eu acho, tipo assim, Moana, mesma coisa. A tanto que ele é nunca que ele nunca entra na lista das princesas. Ela raramente entra na lista. Eu vejo Moana, tipo assim, é um filme que tem uma importância sim, mas eu acho a jornada dela muito zoada. Eu gosto do Mario pra caramba, tá ligado? Mas, porra. Você não compra a ideia. Eu não compro ideia. Boa. Ela no final lutando com a mãe natureza, tipo. Mas no caso, ela não tá lutando contra a mãe natureza, né? Não, é o Mauro tem aquele espírito. Não, mas só pra, tentar ficar mais claro. Claro, Cláudio. Como isso aí. Você vê o filme e não compra a ideia, ou você vê o filme e odeia? Tem uma diferença. tem vários filmes que eu vejo e não compro a ideia. Não. Mas não odeio ele. Sabe? É que tá, eu acho que eu saio do cinema revoltado. Porque eu fui com uma expectativa muito alta. Tá, beleza. Então você odiou com o filme. Com o pessoal diz tanto do filme... Lá do céu que nem eu. Eu acho que acabei pegando um... Eu acho que acabei pegando um ranço do filme. Sim. Ah, então, mas então assim, entrando na lista. Valeu. Essa valeu. Eu acho que foi assim. Isso. Foi uma decepção muito grande pra mim, Moana. Mas é eu assim... Eu falei mais pra irritar a Amanda, mas... Eu não tô irritada, porque assim... O filme é o que o Eduardo fez. O filme não é feito pra vocês. Uhum. O filme é feito pra gente. A gente não é gente. A gente não é gente. Viu, Cláudio? A gente não é gente. O filme é feito pra gente. O filme é feito pra as pessoas que cresceram a vida inteira ouvindo você precisa ser salva por um cara não, o tempo tá. inteiro. Eu não nego a importância da personagem. Então, mas esse é o ponto. Porque você não entendeu a jornada, porque a jornada também tá ligada a gente. Eu entendo a jornada dela. Eu não vou conseguir te explicar a jornada dela, mas eu entendo. Eu sinto a jornada dela. Só pra completar. Gente, é tipo, por exemplo, Pantera Negra. Ela tá fazendo cara, mas ela foi muito bonita agora. Eu entendo a jornada dela. Até tem uma trilha sonora de motivo passando no fundo. Não, é tipo Pantera Negra. Pô, eu gosto pra caraca de Pantera Negra. Só que eu nunca vou entender a importância daquele filme pra um cara negro que assiste aquilo. Exatamente. Ali. Cara, eu assisti Pantera Negra e eu fiquei tipo, não, tá, isso aqui é maravilhoso. Isso é a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. Muito bom, só que assim, eu olhei pro lado e tinha um cara. Um homem formado, adulto do meu lado, negro, chorando, se matando de chorar. Eu virei assim, tipo, cara, por mais que eu tente entender isso da melhor forma possível, eu nunca vou sentir da mesma forma que ele tá sentindo, mesmo que ele sente na minha frente por horas e me explique qual é a importância disso. É a mesma coisa. É, então você... Tanto que, por exemplo, na crítica do Pantera Negra, eu tinha dado 4 estrelas lá no meu blog. Por que eu dei 4? Eu era pra ter dado 3. Só que a importância, por causa dos efeitos especiais que eu detestei, mas a importância, ela consegue suprir o problema do efeito especial. Então, eu acho que o cinema, eu acho que... Esse é um grande problema do cinema hoje em dia. É um filme bonito por várias coisas diferentes. Não só pelo que tá sendo mostrado na tela, mas é pelo que você tá vendo ali nas cadeiras de quem tá assistindo. Esse eu acho que é um problema muito sério da crítica. Eu acho que a crítica tá vendo muito hoje em dia. Ela vê muito detalhe técnico e perde um pouco a essência do filme. Acho que tem filmes que não tem tanto detalhe técnico, mas ainda tem uma essência. O Pantera Negra acho que compensa nessa forma. Mas vamos lá, mano, vai lá. Foi uma discussão bonita, né? Já estamos saindo do assunto aqui já. Não, mas virou ficou, uma ficou, uma borda. Ficou emocionante, é coisa, muito é rápido. Que, não, é um assunto que interfere na opinião que você vai gostar ou não. Foi um assunto relevante. É porque o filme, ele tem muita coisa a ver com vida, né, cara? Com a tua vida, com as tuas experiências, por exemplo. Mulan, eu acho um filme bom. Só que eu não tenho a vida que eu não sou o público-alvo pra aquele filme. Aquele filme não é feito pra mim. Então eu posso gostar do filme, mas eu não vou ter tanto interesse. Agora, por exemplo, Rei Leão, eu sou um cara muito... Gosto muito do meu pai. Eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. Então é um filme que pega muito. Então, eu acho que as animações, eu acho que tem essa democracia legal. Ela consegue abranger todos os tipos de pessoas. Tipo, a gente falou de Viva também. Viva é uma coisa que a gente acha lindo, maravilhoso aqui. Só que a gente nunca vai achar tão lindo e maravilhoso quanto o pessoal do México vai achar. Cara, eu tenho uma... Eu converso com uma menina mexicana e quando ela assistiu Viva, ela disse pra mim que ela ficou tipo, Amanda, eu nunca vi um negócio, tipo, representando a minha cultura de uma forma tão bonita e tão... Com um assunto que parece ser tão pesado, porque é morte, só que de uma forma tão leve e divertida. E é o que acontece, pra eles o Dia dos Mortos é uma festa. Então a gente vai assistir, a gente vai achar lindo, eu chorei horrores assistindo aquele filme, só que eu nunca vou entender da mesma forma que eles vão entender aquilo. Nunca vai fazer pra mim o mesmo sentido que vai fazer pra eles. E eu acho que foi o que o Eduardo falou, a animação tem muito disso. Tipo, cada animação é feita pra atingir uma pessoa de forma diferente. O Rei Leão te atinge porque você tem... O gênero mais democrático do cinema. Adoro. O Rei Leão te atinge porque você tem uma relação muito forte com seu pai. Moana me atinge porque eu cresci na geração que precisa de príncipe pra te salvar, precisa de príncipe pra te salvar, você nunca vai se salvar sozinha. E é isso. Cada um entende de uma forma diferente. Cara, foi muito bonito o gesto dela. Vai, cara. Mano. Tô chorando aqui. Agora eu posso destruir meu filme? Vai. Não, eu tô falando sem presta atenção, não. Ela falou muito bonito, gente. Palmas pra Amanda. Botar ali de São Palmas pra Amanda. Posso destruir meu filme? Vai lá, destrua. Então, a gente tava falando antes de colocar que precisava de menina no programa, porque senão, como é que ia falar de comédia romântica, né? Falar bem de comédia romântica. Meu primeiro filme que eu vou falar mal é comédia romântica. Tudo bom? Então, no começo desse ano, a Netflix lançou um filme que eles prometiam ser... O Eduardo já tá rindo. Então, quando ela começa falando, a Netflix lançou um filme, eu já ri, já. Lançou um filme que prometia ser a volta, eu acho que era essa a promessa deles, das comédias românticas. Eles falharam... Miseravelmente. Muito forte. Barraca do Beijo. Ah, eu cheguei. Que foi tão popular esse filme? Não, sério. Não, porque eu não tenho conhecimento, não tenho. Não ando com essas pessoas. É triste, porém sim. Eu vi o filme, não gostei. É deprimente a quantidade de pessoas que gostam desse filme. Eu vi, eu achei um filme ok. Eu não achei uma tarde jogada no lixo, perdeu tempo. Calma. Mas eu também não entendi, porque eu vi tanta gente elogiando, tanta gente falando, assiste esse filme. Não. E, tipo, é isso? Então, antes de eu entrar na parte do filme... Porque o filme, ele não é só ruim. Ele é errado. Tipo, a história dele é errada. Tipo, a narrativa, a mensagem é errada. Não, do Joss Whedon? Não. Se fosse, eu entenderia. Eu não consigo entender como que esse filme passou por qualquer produtora, mas beleza. Primeiramente, fora a cena. Uma leve, tipo, backstory no filme. Esse filme é baseado num livro... de Wattpad, vocês sabem o que é isso? Não. É uma ferramenta digital para livros independentes. Tipo, qualquer pessoa pode escrever um livro e postar e você pode achar o livro e ler. Bacana. Bacana mesmo. Na imaginação é lindo, maravilhoso. Na realidade acontecem essas tragédia. Coisas. livro... fanfics, muitas. Aí esse livro foi escrito por uma garota de 17 anos, eu acho. Fez muito sucesso na plataforma, foi publicado. Beleza, quase que uns 50 tons de cinza, que também é completamente errado, mas não é disso que eu vou falar hoje. Aí compraram os direitos do filme. A parte técnica, que é ruim, começa no fato de que o casal principal namora na vida real. E eles têm... Não, a parte errada não é que eles namoram na vida real. Não. Eles namoram na vida real, mas eles têm... zero química. Tipo, zero química. Eles não me convenceram em momento nenhum do relacionamento deles no filme. Chega a ser nível... Como é que é, senhor? Como é que é do Quarteto Fantástico lá de 1960? Ah, não sei. Mulher Invisível, lembra? Engraçado isso, tipo assim... Você comprou o relacionamento deles? Não, eu não entendo. Como é que um casal da vida real... Então, mas é exatamente isso que me perturba um pouco. É tipo assim, como que você... O quão triste é você não ter química com o seu namorado? É tipo, vamos citar de novo, o ator mais bonito do mundo. Isso é muito triste. O ator mais bonito do mundo? É tipo o Michael Cera, que teve um personagem que foi feito pensando nele. Não dá certo. Não deu certo. Mas é. O personagem no quadrinho foi feito pensando, imaginando ele. É bom. Isso me perturba muito. É tipo, eu assistindo o filme, eu ficava assim. Desculpa, porque ele falou do Michael Cera, eu lembrei do Michael Cera. O ator mais bonito do cinema, galã. Deus me livre. Quando eu assisti o filme, eu já sabia que os dois estavam namorando. O gigante e a pequenininha. Não, é bizarro. O ator é muito mais alto. A diferença de altura é absurda. Parece uma criança, é perturbante. Parece uma criança, garota. Tipo, eu já sabia que eles estavam namorando. Então eu fui tipo assim, tá, se tudo der errado, pelo menos o relacionamento deles já me convenceu. Continua. Só que aí, tipo, não. Isso foi não. Tão mal que o relacionamento acabou. Isso aconteceu. Não, eles ainda estão juntos. Aí, tipo, não só a atuação deles como casal é péssima, a atuação em geral é muito ruim. Todos os atores são péssimos. O melhor ator do filme, o melhor não, porque melhor é uma palavra muito forte. O menos pior é o garoto que faz o melhor amigo dela. Acho que o nome dele no filme é Lee. O Matrix, a gente elogiou, faz uma pontinha tão rápida, mas não dá pra falar, né? Que no caso é a garota do Clube dos Cinco, a atriz. A mãe! Ela mãe dele! Aparece em fotos, aparece bem... A mãe dele? A mãe dela. A mãe dela. Aparece em não. fotos, né? Só... eu não lembro direito. Qual do Clube dos Cinco? A Molly Ring. Ah, sim. Ela é a mãe dele, eu acho. A mãe deles, a mãe dos meninos, eu acho. É, eu não lembro agora. Eu sei que, tipo assim, ela parece muito... Ela parece um flash, só se não me engano, de memória, né? Em foto. Não, não, ela parece... Ela aparece porque ela ainda tá viva. Quem tá morta é a mãe da menina. Eu não tô lembrando agora, então. Ah, sim, ela aparece... Ela aparece. Ela aparece uma cena só no final, se não me engano. É, ela... Não faz diferença nenhuma, faz, porque tá ruim de qualquer jeito, coitada. É um pontinho só. É bem péssimo. Mas é um pontinho. E, tipo, os Inclusive, diálogos... essa música que tu falou que tem o... Don't You Forget About Me. Tem, eu não lembro. Tem. Eu acho que é na hora do baile. E faz todo sentido, né, por causa da trilha. É, né? Péssimo, achei ridículo. Eu não tava lembrando. Eu amo música. Eu não tava lembrando. Achei deprimente. Achei bem péssimo. É, Cláudio, nem todo fanservice é bom. Fanservice. Não, fanservice é total esse, né? E aí, tipo, os diálogos são todos extremamente forçados. Ninguém fala daquele jeito na vida real. É tudo muito ruim. A última cena, não. A cena deles no carro... Quem assistiu esse filme vai me odiar com tanta força, quem gostou desse filme. É, a cena Fica deles... Fica assim, não! Os ouvintes me odeiam, por exemplo, muito mais que você. Eu não tô nem A ligando. Cena deles no carro, quando ela vai, que ela diz que ela vai atrás dele, ela discute com Lee, e aí eles trocam de lugar, e aí eles se dizem, eles, né, se declaram um pro outro. Os diálogos daquela... Os diálogos do filme inteiro. Mas os diálogos daquela cena são tipo... Nenhum adolescente fala desse jeito. E isso foi escrito por uma adolescente. Como é que... Que? Isso que tá pensando nisso. Surpreendentemente foi um adolescente, viu? Foi! Foi um adulto. Foi! Querendo entender a cabeça de um adolescente. Não, foi uma adolescente. É tipo, John Green fez um trabalho melhor. E ele tem, tipo, 30 e poucos anos, sabe? É... Aí tá. Parte técnica. Acabou. Agora, parte da história, que é a parte extremamente errada. Caralho. O filme é todo errado. O filme é todo errado. O filme inteiro é a história dessa garota... que se apaixona pelo irmão do melhor amigo, só que eles têm, ela e o melhor amigo, tem uma lista de, regrinhas. Tipo, regrinhas que eles não podem quebrar, que eles fizeram quando eles tinham, tipo, 5 anos de idade. Eles estão seguindo agora que eles têm 17 por algum motivo. É, e uma das coisas nessa lista é de que a Elle não pode namorar ou ficar de qualquer coisa com o irmão do Lee, o Noah. O que que acontece? Ela se apaixona pelo irmão do Lee, obviamente. Depois de um beijo na... Barraca do beijo. Não, no caso, ela já estava apaixonada por ele. Ah, mas ela escondia, né? Eu não lembro agora. Isso. Aí fica pior. Não, eu tô vendo porque eu tinha 5% de chance de ainda ver esse filme. Não, Só não. Só com a Amanda falando aqui, não, é muito acabou. Ruim, é muito ruim. Eu já não queria piora, ver mesmo. E piora. E piora. Se você acha que tá ruim, ele piora. Aí agora a gente vai chegar na parte que é errada. Porque até agora só tá tipo assim, ah, tá, clichê. É, o Noah, que é o par romântico da garota, é extremamente abusivo. O tempo inteiro é extremamente abusivo. Tem uma cena, eles ainda não estão namorando, mas é a cena que ele... É logo antes deles começarem a namorar, que ele tá mandando... Tipo, eles estão na praia, sei lá, num negócio da escola. E ele manda ela entrar no carro, ela diz que ela não vai entrar no carro... E ela continua andando. Ele dá um berro com ela, manda ele entrar no carro. Quando ela diz que ela não vai entrar e continua andando, e segue andando, ele dá uma porrada no capô do carro que você vê a garota dando um pulo e se assustando. O cara já é gigante. E aí ele obriga ela a entrar no carro. E é o tempo inteiro assim. Ele, nossa, ele é muito... Ele é super agressivo. Ele é... Todo mundo, o filme inteiro, tá com raiva o tempo inteiro. Por algum motivo. Teve reclamação. Que não o filme teve reclamação. Pode ser, hein? O filme teve, reclamação. É, deve ser o ator da puta da vida. Não. Quer voltar? Não teve, não? Pô, não. Nem isso pra fazer desculpa. Uh-uh. É porque geralmente. É, geralmente. Não. Aí eles começam a namorar, escondem do melhor amigo. Quando o melhor amigo descobre, ele fica super puto da vida dele. E assim, não vou nem mentir. Aquela parte foi até um pouco aceitável porque ele tava puto porque ela mentiu pra ele. Show! Só que aí ele fica puto porque ela tá namorando o irmão dele. Zero razões. Porque não tem nada a ver com ele essa situação. É, ele não se dá bem com o irmão, né? Ele até... Assim, é aquele negócio de irmão não se dando bem com o irmão, mas... Casos de família. É, casos de família. Só que ele não tem... Ele tem zero direitos de projetar isso pra cima da melhor amiga. Ela devia estar namorando com um garoto? Não, porque ele é extremamente abusivo. Mas assim, o melhor amigo dela também é, então... É todo mundo muito abusivo nessa porra. O filme romantiza relacionamento abusivo de uma forma que é ridícula. O cara tá sempre sendo agressivo, ele tá sempre escondendo o relacionamento deles, não só do irmão, mas, tipo, de qualquer pessoa. E aí, quando o filme acaba, eles não ficam nem juntos. Porque ele vai embora. Porque ele vai embora, ele vai pra faculdade. O que, assim, melhor opção, realmente. Mas, cara, é tão absurdo tudo que acontece no filme que esse filme não era nem pra estar nessa lista, porque esse filme não era pra ser gostado. Não devia ser um filme que todo mundo gosta e eu não. Era pra ser um filme que ninguém gosta. Porque ele é muito errado. Nada faz sentido, nenhuma situação faz sentido. A garota é extremamente sexualizada o filme inteiro. A primeira cena dela na escola é um cara... Ela rasga a calça dela e aí ela tem que ir de saia pra escola, uma saia extremamente curta. E a primeira cena dela na escola é um cara batendo na bunda dela. E esse mesmo cara, um pouquinho mais à frente, chama ela pra sair e ela aceita. Porque é óbvio. Esse ano, esse filme foi vendo em que ano? Esse ano. Porra. Se fosse ano 70, daria pra... Não, foi daria esse errado de ano. Jeito. Daria errado, mas a cultura. Exatamente. Não, foi esse ano. Foi esse ano que esse filme foi feito. A cultura da época, outros tempos, estaria errado. Estaria errado não, de qualquer sim, jeito. Não, mas... eu quis dizer por causa da... Porque era mais aceitado naquela época. Hoje em dia a gente aceita menos e mesmo assim o filme fez sucesso. O filme é tipo, ele tenta combinar vários clichês de filme adolescente. E ele não sabe executar nenhum deles. Porque é possível você pegar vários clichês e executar eles de forma aceitáveis. Para Todos os Garotos que Já Amei fez isso. Porra, é um clichê ambulante esse filme. Só que é bem feito. Por quê? Porque a autora é boa. E não tem 17 anos de idade. Não que pessoas de 17 anos de idade não podem escrever livros. Mas assim, eu acho que o livro que você está escrevendo não devia ser publicado e virar filme. Mas tudo bem. Mas assim, existe todo eles tentaram juntar todos os clichês, tipo, me apaixonei pelo melhor amigo, pelo irmão do meu melhor amigo, ele gosta de mim, nosso namoro tem vários problemas, nosso beijo foi numa feira da escola, na frente de todo mundo, agora a gente tem que ir pro baile, só que eu não quero terminar minha amizade com meu melhor amigo, só que ele vai pra faculdade também, a gente vai se separar, a gente quer passar todo o momento que a gente tem juntos, e eles não executam nenhum desses clichês direito. Nenhumzinho, nenhum. Se eles executassem um de forma boa, tá. Mas nenhum deles é bom. E por que você gosta desse filme? Essa pergunta vale pra todos. A cara da Amanda. Eu não sei. Tipo, não tem nada certo. Pelo menos os filmes que a gente fala que a gente odeia, deve ter alguma coisa certa. É, porque tipo todos os outros filmes da minha lista são tipo assim, filmes que eu não gostei por motivos que, não sei, não era meu momento, não é a minha vibe. Só que esse filme é... Não tem desculpas pra ele. Ele só é muito... E eu discuto com isso. Se quiser me xingar, à vontade. Eu já discuti com vários amigos por causa desse filme. Eu já... Ah, acho que é com isso não. Deve ter uma caravana da Bela e a Fera aqui querendo me incendiar. Olha, aqui, porta da República Carioca. Eu não tô nem aí, porque esse filme não era nem... Não era pra estar nessa lista, porque não era nem pra ninguém gostar desse filme. Vocês querem assistir comédia romântica boa na Netflix? Eles já lançaram outras duas esse ano, que são, nossa, muito melhores do que esse filme. Então, assim, para de chamar esse filme A Volta das... Oi? Quais são os filmes? Fazer a recomendação para o pessoal não assistir Barraca do Beijo. Os outros filmes que a Netflix lançou depois de Barraca do... Não, fala não. O pessoal não vê Barraca do Beijo. É, pra não ver Barraca do Beijo. Ah, tá. Não, falando os outros filmes da Netflix, não fala não. Vamos fazer a pessoa não fazer esse serviço pra sociedade assistir esse filme. Assim... Comédia romântica que a Netflix lançou. Assiste? Esse não, ano. É pra assistir mesmo. Pra meter o pau na internet e acabar com essa porra dessas publicações horrorosas que a Netflix tá fazendo. Comédia romântica que a Netflix lançou esse ano, boas, até agora, foram depois da Barraca do Beijo, foram duas. Eu acho que o nome em português da primeira é O Par Imperfeito, eu não tenho certeza. Mas é com a Lucy Liu e ela é a única atriz que eu acho que as pessoas vão conhecer no filme. E a segunda é Para Todos os Garotos que Já Amei. Eu vi esses dias. E mês que vem... Não, a gente já tá em setembro, né? E esse mês, eles vão lançar Sierra Burgess is a Loser. que também é uma comédia romântica. Ok, imaginando. Muito maneira a conversa. Você acertou um TCC sobre o filme já. Foi. Não, rapidinho, só um recado. Só muito pra completar, tempo Amanda. Já na sessão. É, sim. Só pra completar, desculpa Amanda. Cortar Amanda, mas vamos passar pro próximo. Vamos. Só completar a Amanda aqui no negócio. Netflix, toma cuidado, hein. Disney tá vindo aí com o stream. Ansiosíssimo. Meia hora de programa, a gente falou muito sobre Barraca do Beijo. Vai. Porque é ruim. Vai, é ruim. O que é ruim merece ser dito. Olha, não fui eu que falei pra caraca hoje, hein. Mas eu sabia que esse filme ia, então, ia ser agora? O meu ápice. Vai, vai. Cara, vocês falaram, penso em diretor. É, vale, uhum. Eu também botei na minha lista. Aqui. É, ator. Vale. Filme. Qualquer coisa. Cinema. Eu pensei em uma coisa diferente, na verdade, que é envolver no cinema. Trilha sonora? Não. Montagem. Não. Ele é o palestrinho, ele um gênero, na verdade, um gênero. Um gênero? Não, peraí, tu odeia um gênero? Um gênero inteiro. Um gênero inteiro. Nunca teve um filme do gênero que eu gostei. Tá, nenhum. Vamos lá, Amanda, desafio aceito. Vamos lá, eu e Amanda vamos tentar falar um filme bom desse vamos gênero. Lá. Vamos lá. Terror. Porra, Cláudio. Eu não gosto de terror de jeito nenhum. Incrivelmente, não gosto. Ah, tem filme de terror bom, pô. Eu gosto. Eu não consigo gostar, cara. Nenhum. Tem alguns filmes antigos que eu nem considero terror. O que o pessoal vê como terror. Nosferatu. Eu gosto pra caralho do Nosferatu. Aí, é não, terror? Não é terror, porra. Aí. Não é terror, Nosferatu? Eu não considero terror. Não, não é terror pra você. É uma... é mas terror. Você que falou que gosta do Iluminado. O Iluminado. Tá, fala. Se vou, porra, esse é isso que eu ia falar. Amanda, olha só, Amanda, olha só. Semana passada, a gente, semana retrasada, eu acho que a gente saiu daqui falando. Eu falei que eu sou apaixonado do Iluminado. E aí eu falei que eu nunca tinha assistido Iluminado e os dois quase voaram em mim. Eu sou apaixonado por Iluminado. Eu tava esperando ele falar mal de Iluminado, que eu ia bater nele. Pensaram em parabéns. Um filme que eu gosto. Acabou com o cast do próximo. Agora é um filme não salva o gênero, na minha opinião. Um filme não sou Iluminado, gênero. Vamos lá. O Corra, você não gosta do Corra, não? Não. Pô, que isso, o Corra é maravilhoso. Não, detesto Corra. Não, na verdade, tem alguns filmes. Exorcista. Que o pessoal considera terror, não gosto também. Tem alguns filmes que o pessoal considera, mas eu não considero terror. Eu também não gosto não. Muito de filmes. Você não de gosta do Alien? Não gosto do Alien. Você falou que eu sou medrosa. Não, não é nem questão de medo. Não, eu sou medrosa. Batman vs Superman. Esse é um ótimo filme não de terror. É questão de medo. É tipo assim, eu simplesmente. Não, o meu é questão de medo. É que tá, eu não tenho medo vendo filme de terror. Eu também não tenho. Você já assistiu It? Já. É filme de terror? Não gosto. Mas não importa, é filme de terror? É, eu vi, mas não gosto. Boa, Amanda. Esse filme de terror tipo It. Eu é, acho é aquele primeiro... filme que eu morro de rir no cinema. Eu acho o primeiro gente, então, menos pior. Então, pra mim os dois são terríveis porque eu morro de medo de palhaço. Não, é que tá, eu também tenho medo de palhaço, mas eu não tenho medo do filme do It. Não, eu morro de. Não é que eu tenho medo de palhaço, eu morro de. Eu tenho pavor de palhaço. Coringa, vem aí, Joaquim Fênix, gente! Não, terror? É tipo, o Ronald McDonald tá nesse lado da rua, eu vou atravessar pro outro pra eu continuar o meu caminho. Não, mas aí que tá. Tem filmes que o pessoal considera. Eu não considero, por exemplo, os filmes de massacre que eram comuns nos anos 80. Tipo, o. Se não, vai. Jason, por exemplo, o filme do Jason. Ah, Jason Fred Krug. Eu não considero esse terror. Atividade Paranormal. Cláudio, também é bem ruim. Não, Cláudio, só tem é uma diferença. Eu não considero esse terror. Eu gosto de um filme que, tipo assim, só o cara matou tudo, eu não vejo. Mas, por exemplo, o Jason não é porque é da época, Cláudio. Eu também não. Eu vendo hoje não acho o Jason terror. Nem tenho medo daquele filme. Só que naquela época. Medo? Naquela época tinha, Cláudio. É o impacto, Cláudio. Você tem que ver de mas acordo com a época. Eu acho que eu falei até mal. Quer dizer, filme de suspense, digamos assim. Filme de suspense. Vamos lá. É aquele filme que eu acho, tipo assim, tenta vender o quê? Que vai te dar medo e vai te dar susto. Susto Cláudio realmente. Batman. Susto realmente dá. Cláudio, deu o Batman. Só que eu acho assim, vamos ficar vendo filme, medo não dá. Pra mim, pelo menos, não dá. Filme. Realmente, susto eu tomo. Em mim, dá. Mas realmente, que ele fala mal do Batman você do esperar Tibur. Um filme por um susto, eu acho meio sem graça isso, na real. Não, depende. Por exemplo, filme de terror, eu também tenho esse problema. Uhum. Só que quando ele consegue jogar pra um outro contexto, tipo, o Corra, que eu citei. O Corra, eu amo o Corra. É um filme de terror. Uhum. Só que ele joga pra um outro contexto. Ele envolve racismo, ele envolve temas contemporâneos, desigualdade social... Aí vale. Uhum. Agora, um filme de terror normal, só pra ser terror, eu não compro. Não compro. E tipo assim, a pessoa fala, quando vem um filme de terror, eu falo, não tô afim não. Tem medinho? Você tipo, por exemplo, não eu é medinho. Eu tenho. Você não gosta de Iluminado, cara? A sininha do garotinho. Não, nessa vocês me quebraram. Assisti, quebraram minha perna com essa. Apesar iluminado. Que também o cast é fácil, né? Porra, aquela cara do Jack Nixon, ele normal, já tem um medo. Não, nessa aí você quebraram minha perna de fato. Mas Iluminado é um que quebra minha perna nesse sentido. Porra. Mas tipo assim, em geral, cara, eu acho um filme de terror um troço muito sem graça. Tá bom. Eu não compro. Ideia de filme de terror. Eu tenho medo. Tá bom. Não, beleza. Eu sou muito medrosa. Beleza. Você olha pro Claudio e vê uma pessoa gótica e fala, pô, esse cara adora filme de terror. Não é? Aí ele fala agora que ele detesta. Mas assim, depois que eu descobri que ele escuta Katy Perry, tipo assim, nada pra mim é surpresa. Gente, segredo, calma aí. Eu não contava isso na rádio. Meu malvado favorito. É o Claudio. Vai, Claudio. Mas é isso, gente. Eu acho que filme de terror, cara, sei lá... primeiros que estão, sei lá, o último que eu fui no cinema foi Jogos Mortais. Tipo, eu não acho que nada é terror, pra começar. Eu nunca assisti nenhum filme de terror. Eu acho terror, mas não é. É um porra, filme chatíssimo, é chato, gente. Qual é Jogos Mortais? O problema dos Jogos Mortais é justamente é esse. É aquele que os caras têm que passar uma série de jogos de tortura pra nunca conseguir. Vi. Eu odeio o filme que é ele. Qual o problema dos Jogos Mortais? Premonição. Também acho um saco. Ah, tá. Por que os Jogos Mortais é ruim pra mim? Ele quer me fazer susto, mas ele não tem roteiro. Ele só quer me fazer medo. Parece a sessão do Trem Fantasma que eu ia quando era criança. Tá, legal, tô com medo, mas cadê o roteiro? Cadê a história? Cadê o personagem? O Jogo Mortais não é nem medo que eu acho que ele tenta passar. É aflição. E o Chuck? Tu vai achar muito. Também nunca assisti. Não, o Chuck não, mas falando, esses filmes, tipo, Anabelle assim, é pior. Também nunca assisti. Tipo assim, eu não acho filme, tipo assim, esse da década de 80, tipo o Chuck, por exemplo, eu não gosto do Chuck não, mas eu acho que é do mesmo... Só o Chuck nós. Eu acho que é quase a mesma categoria do Jason e do Fred Krueger, os filmes. Uhum. E tipo assim, é um filme de matança, simplesmente. Não considero terror. Eu filme acho... de matança. O que é filme de terror? É filme que tem, tipo, demônio? É, tenta passar... Filme de terror porque é... Porque o resto não, é suspense. Tem uma diferença. Tem filme de terror e tem filme de horror. O filme de horror é aquele que tem as imagens fortes. Ele não necessariamente causa terror. Por exemplo, tipo que tem muito gore. É, o Fred Krueger, eu não acho um filme de terror. Eu acho um filme de horror. Exato, esses eu gosto. Eu gosto de filme. Então você gosta de filme de horror. É, filme de horror sim, beleza. Então, ele é mais... O impacto é mais visual, Amanda. Tentando só explicar pra Amanda e pra quem tá escutando. O filme de terror, ele pega mais... É aquele que tem demônio. Eu acho o roteiro. É sobrenatural. Ele vai pro roteiro. Eu acho... O outro é só pra causar impacto. Eu acho divertidíssimo ver... Os jeitos malucos que o Jason inventa de matar os adolescentes. Eu acho pra caraca, eu acho não gosto de nenhum dos dois. Mas tipo assim... Para de andar contigo. Mas... Eu não posso, eu não gosto de ver sangue. Eu acho que eu gosto. Inclusive aquele Jason... Eu não gosto de ver sangue e eu tenho medo de demônio. Eu podia ter dito aquele programa que todo mundo gosta e detesta, eu gosto. Qual? Jason vs Fred Krueger, eu gosto. Não. É uma merda, mas eu gosto. Eu sou uma merda. Mas aí... Blade é um terror, mano. É um terror, galera. Blade terror no sentido de ser ruim, né? Só se for. No sentido de ser ruim. Que isso? Você acha Blade ruim, cara? Ah, Wesley Snipes eu gosto, mas Blade não é bom não. Tá bom, é, né? Podia entrar na lista, é um filme adorado pela crítica. Eu acho que o Blade, por sinal... É? Porra, o Blade revolucionou o sistema de super-herói, não sei Blade o quê. Blade Runner? Não, Blade. Ah, tá. Esse também, Blade, esse tá na minha lista. O Blade teve a chance de ser o que o Pantera Negra foi por parte. Porque o Blade foi o primeiro protagonista negro de herói, provavelmente, também. É, tem isso também. Tá, a gente pode dizer o que foi o Shaft. É porque a Marvel queria lançar um Pantera Negra. Uhum. Só que tinha aqueles problemas lá, porque o Pantera Negra parece que tava no mesmo andamento que o Quarteto Fantástico. Aquele lá de 66, aquele lá que vocês gostam pra caraca. Que tem um problema. Então cagou um pouquinho, a produção tava merda. Mas aí não, foi o Blade. O filme, tipo assim, foi o primeiro protagonista, podia ter um peso muito forte como teve o Pantera, mas o filme desandou. Então, realmente, o Pantera é bom, essa é a diferença. Pantera é um filme bom. É igual do Blade. O Blade podia ter o mesmo impacto pra que teve o Pantera se fosse bom, mas não foi. Tá bom. E aí, vamos falar. Falamos sobre o filme de horror, falamos mal do Blade. Você quer ir pra atuação agora? Bora lá. Vamos pra atuação? Eles não falaram mal de ator até agora. É, vamos pra atuação, só pra diversificar um pouquinho. Vamos lá, o primeiro da minha lista aqui. Ele é muito bom, ele encarna o personagem. Putz, chato pra caralho. Daniel Day-Lewis. Puta que pariu, que ator chato pra caralho, velho. Ele atua falou, de mau gosto. Quando você falou, ele encara o personagem, ele pega o personagem, eu pensei que você fosse falar do Johnny Depp, eu tava pronta. Porque não, eu tenho, esse todo mundo eu odeia, tenho, mano, eu não tenho, vale. Eu tenho todos os Piratas do Caribe na minha lista. Amanda, se você viesse com o nome do Johnny Depp quando o Piratas do Caribe foi lançado, valeria pro programa. Hoje não vale, Amanda. Não, então, mas é por isso que eu fiquei tipo assim... Não... Mas porra, caralho, não dá, não consigo. Daniel Day-Lewis, pelo amor de Deus, atua com nojo. Porra, esse trama fantástico que ocorreu, Oscar, pelo amor de Deus, é uma atuação péssima. É o mesmo personagem há 20 anos, é um cara velho, chato, que começa a reclamar da vida. O trama fantasma lá, que ele é o costureiro... É o mesmo, é o Lincoln. Parecia que o Lincoln tava fazendo... Caraca, o Lincoln agora faz vestido. Nossa. Ele vai abolir a escravidão montando vestido nos escravos. Mas chato pra caraca. Odeio com todas as minhas forças. Acho ele muito chato. É, tava contado pra ser o Coringa, hein? Antes do Joaquin Fênix. Graças a Deus botaram a luz. Aparência? Lá. Podia até colar. Pelo amor de Deus. O Coringa do Daniel Day-Lewis? Eu gostaria do Coringa velho. Joaquin Fênix melhor, né, filho? É, também, mas... Porra, deixa eu Joaquim. Acho que pela aparência o Daniel ganha. Porra, não, mas ele, pela atuação, não, é. Ele atua com uma vontade, velho. Parece que não, por favor, a atuação ele perde. Caralho, não valeria a pena. Mas a aparência dele, eu compraria. O Coringa tem que ser carismático. Uhum. Daniel Day-Lewis não tem carisma nenhum pra mim. Eu detesto o Daniel Day-Lewis, eu estou puto da vida, pode ir, mano. Foi isso aí, só pra ofender. Vai, foi muito rápido, diz mais um aí, vai. que mais um? Mais um, foi muito rápido. É... Ah, vamos pra um dia. Vou botar um diretor só na lista pra tentar diversificar um pouquinho, que eu também fiz em diretor. Uhum. Odeio, odeio com todas as minhas forças Guilherme Del Toro. Como? Como? Você o Eduardo não é nerd. Fale mal de Hellboy. O Eduardo é nerd. Ah, vamos lá. Mas não fale mal de Hellboy. Como? O nerd vai falar mal do pai dos nerds? Vou falar mal do pai dos nerds. Na real, também não sou não. Odeio o Hellboy. Odeio Blade 2. Odeio. Ah, Forma d'Água. Forma d'Água, então puta que pariu. Odeio Pacific Rim, é o Círculo de Fogo. Caralho, parece o Zack Snyder essa porra, pelo menos visual. Pode falar o quanto quiser dele, mas poupe Hellboy. Hellboy é uma droga. Poupe Hellboy. O Hellboy é tipo Deadpool. O personagem era porcaria nos quadrinhos, qualquer coisa que ele fizesse ia ser bom. Mas o filme é uma droga. Pô, o cara apela mais pro visual do que pro roteiro, não sabe contar a história, velho. Eu odeio o Del Toro. Essa parada aí do Forma da Água, a mulher se apaixona pelo peixe. Ai, puta que pariu. Nossa, a mulher tá apaixonada pelo peixe. É bom, roteiro, mano. Nota 10. Caraca, aí a mulher é muda. Nossa, vou ter pena dela porque ela é muda. Caralho. Esse cara é literalmente moleque. Eu tive zero vontade de assistir esse filme. Pô, cara, eu não consigo saber como é que esse filme ganhou o Oscar, velho. Eu tive zero vontade. Na verdade, eu sei porque ele ganhou o Oscar. Porque ele tem uns aspectos lá meio que a academia gosta dessa porra. Eu tive zero. Ah, Del Toro. O Del Toro é todo errado. Detesto o Del Toro. Acho Labirinto do Fauno também outro filme horroroso dele, que todo mundo gosta pra caralho. Claudio, puta. Pode falar, Claudio. Você gosta do Labirinto do Fauno? É um guilty pleasure, meu. O Labirinto do Fauno é elogiado. A crítica não, mano. Labirinto do Fauno. Cara, mas, pô, Guilherme Del Toro não dá, não. David todo errado. David Bowie atuando, porra. Pô, não, aí... Não, é porque você tem que ver o filme, porque o filme tem um figurino. É que nem um Demolidor. Que a gente falou semana passada. Pô, se eu for ver um filme pra olhar o figurino, é porque tem algum problema, né? Não, mas o figurino do Bowie, meu Deus. São Paulo arraso, Fashion né? Week. Arraso. Obrigada, mano. Aquele figurino do Bowie, com aquela peruca loura. Aquele figurino do David Bowie. É David Bowie no filme, sabe isso? Aquele com a peruca, aquele louro. Que filme? O Labirinto de Fauno. Ah! Eu tô assim, que filme que a gente tá falando, gente? É, sem sacanagem, falando sério, eu prefiro o Nolan do que o Doutor. O Nolan, pelo menos, vai ver. Eu tosse não. Eu não. Gente. Ah, tá, eu achei que é. Não. Porque o Nolan tem vários filmes. Era tosse de verdade. O Nolan era mesmo. Pra vir semana passada, o Nolan. Esqueci do Nolan. O que ninguém. É, porque o Nolan, gosta. Todo mundo reclama do Nolan. Não sei por que reclama do Nolan. Melhor Batman de todos os tempos. Mas, pô, ele apela muito pro visual. Aí falaram também que ele queria fazer um filme. Cara, falaram que ele queria fazer um filme de super-herói. Outro. Outro filme de super-herói. Fala um super-herói que dá pra fazer o Del Toro. Imagina o Superman do Del Toro, a merda que ia ser. Você reclama aí do Zack Snyder? Quem vai dirigir. Quem vai dirigir, não? Quem dirigiu o Hellboy que vai lançar novo? Eu tô sofrendo que você não percebeu o que eu falei e não me corrigiu. O quê? Cara. O Hellboy? Não. Do Bowie, cara. Ah! O Bowie não é o Labirinto do Fauna, não é o Labirinto. É o Labirinto do Fauna. É ruim também! Tá fazendo você me corrigir. É ruim também, é o Labirinto do Fauna. Pô, é porque eu não gosto de lembrar, cara, o Del Toro eu não consigo. Aí ganhou o Oscar, porra, ele na cerimônia do Oscar, eu falei assim, caralho, esse cara ganhou o Oscar, velho. Aí vem o especialista, não, ele é o pai dos nerds. Pô, pai dos nerds, cacete. Pai dos nerds é Richard Donner. Pai dos nerds é Zack Snyder. Próximo. Marta. Zack Snyder. Marta. Cara, eu falo mal do Zack Snyder, mas eu posso falar mal dele? Porque sempre que eu falo mal, o Eduardo joga na minha cara o Watchman. Ah, tem que ficar quieto. Tem um diretor pior que o Zack Snyder com o negócio de visual. Seria? Que a Amanda gosta. Quem? Robert Rodriguez. Quem? Pequenos Espiões. Gente, eu gosto de um filme do cara de quando eu era criança. Peraí, eu anotei aqui. Sin City, Sharkboy e Lavagirl e Pequenos Espiões. Sharkboy e Lavagirl também é dele? É, do Robert Rodriguez. Eu não sabia. Meu Deus do céu. Sin City é uma obra dos quadrinhos. Ah, para, velho. Pela mais pro visual do que pro roteiro. Por isso que eu defendo Zack Snyder aqui forever. Zack Snyder é o cara bom. O cara da capa. A DC vai se arrepender de ter mandado o Zack Snyder embora. Pode ir. Não tenho certeza. E a Marvel, será que vai pegar o Zack Snyder? Zack Snyder vai fazer o filme aí do Galactus. Escreve o que eu tô te falando aí. Imagina o Galactus Zack Snyder. Em câmera lenta, dando soco no nome de ferro. Pô, vai ser lindo. E olha lá, mano. Manda mais um filme. É, vai ter que ser filme mesmo, porque eu não tenho gente. Eu não tenho pessoas. Ator, não? Eu falei de gênero, falei de... Ué, pode mandar qualquer coisa. Não, porque, por exemplo, diretor, eu até admito que é difícil pra caraca. Uma pessoa detestar um diretor, como eu. Não, mas assim, ator... diretor é o que a gente tava falando antes do programa começar. Tipo, eu não desgosto completamente de um cara, a não ser que ele faz... Eu não tenho nada contra o Zack Snyder. Joss Whedon. A não ser que ele faça... Mas ninguém gosta do Joss Whedon, então ele não entraria nessa lista de qualquer forma. Deixa ela seguir o pensamento, Eduardo. Eu gosto de Joss. O Vingadores 1 é filmado. Deixa eu seguir o pensamento. Ela é interessante. Deixa ela seguir o pensamento. Eu não desgosto de um diretor, a não ser que ele tenha feito alguma coisa, tipo, na vida... Pessoal dele, que, tipo, me faça não querer mais contribuir para aquilo que ele tá fazendo. Mas... Tipo, o Woody Allen é uma pessoa péssima, Não, faz filmes então, bonitos. Mas foda-se, eu não vou pagar não, pra aquilo. James Gunn, pra é que tá no momento. James Gunn também no sim, momento. Sim, sabe, eu, a não ser que ele tenha feito alguma coisa que eu acho que seja... não, que seja, tipo, indesculpável na vida real. Eu não vou... Ai, nossa, eu não vou assistir filme desse cara porque ele fez aquele outro filme que eu achei péssimo. Não, Amanda, o que eu tô falando é o seguinte. Foi. Você falou engraçado. Amanda. Não, Amanda, Não, Amanda, é tipo, por exemplo, o Del Toro. Você vai fazer um mansplaining aqui pra mim agora. É tipo assim, o Del Toro. O estilo de filme dele eu detesto. É isso que eu tô falando. Não tô falando da pessoa. O Del Toro é simpático pra caralho. Gordinho, feliz pra caralho. Parece que é gente boa pra caralho o Del Toro. Quando eu falo do Del Toro, eu nem falo muito pela pessoa dele. Eu falo mais... O estilo de filme dele, pra mim, não encaixa. Aí é isso que eu tô te perguntando. Você não tem nenhum diretor que você acha assim... Pô, o estilo desse diretor não é o meu. E que ele seja famoso. É isso. Não é o cara... Ah, o cara tem problemas na vida pessoal. Eu falo mais pela obra. Del Toro agora tá se aventurando nos videogames. Tu viu isso aí? Não, deixa. Né? Ele tá sendo diretor de jogos agora. Mano. E tem jogo que tá sendo elogiado, hein? É bem a cara dele o jogo que você tá fazendo. Vai falar no Unigeek. O Unigeek que fala de jogo. Que é cinema. Vamos lá. Unigeek chama pra Spark. Quero ganhar a Spark. Vai, mano. Então, não sei. Mas assim... Tem um filme aqui de um diretor que todo mundo acha maravilhoso, sensacional. Vale, vale. Eu não gosto nem do filme e não é o único filme dele que eu não gosto. Aí vale. Queria. Você vai me bater. Fala. Avatar. James Cameron? O pior que eu falar de zoeira, James Cameron e Titanic. Eu fui falar de gastando. Eu odeio Titanic. Uou! O Eduardo tá aqui rodando pelo estúdio, quebrando o estúdio, gente. Eu odeio Titanic. Eu ia falar de zoando. Não, é sério, eu ia falar de zoando. Não, James, mas eu não vou falar pode, zoando. Tipo, eu odeio o Titanic. Ah, tá, pode falar. Não, eu ia falar. Isso é tão improvável que eu ia falar isso, tipo, zoando. Falou, o diretor vai falar, James Cameron no Titanic. Eu ia falar zoando. Eu odeio o Titanic. Eu odeio o Titanic. Com todas as minhas forças. Tomado. Ah, não, peraí, deixa eu filmar isso aqui. Só que o filme da minha lista não é Titanic. O filme da minha lista é Avatar. Não, só eu que gosto assim, do James Cameron. Eu sei. Só que assim, eu acho Avatar um filme muito bonito. Eu acho Avatar um filme com um visual maravilhoso. Sim, isso não dá pra negar. Não, não dá. Não existe uma parte de mim que quer negar que o filme é lindo. E o filme é antigo já. Só que eu não entendo. Eu não entendo. Eu não lembro absolutamente nada do filme. O filme não me marcou. A única coisa que me marcou no filme foi o visual dele. Eu não lembrava nada do roteiro. Quando eu tava conversando com uma amiga minha sobre os filmes que eu ia falar hoje, eu virei pra ela e falei assim, Fernanda, eu não era tão nova assim pra não lembrar o que acontece nesse filme. E eu não lembro. E eu tive que ter, não, tipo, uma mini aula sobre o que aconteceu no filme. Porque eu não... Eu acho que até hoje eu nunca assisti o final daquele filme. Eu dormi. É. Engraçado. Não, eu vou te falar sério. Eu vi uma vez o Avatar eu na minha vida. Eu achei muito chato. Eu lembro até hoje. Não. Eu achei muito chato. O Avatar... Eu vou até concordar com você num ponto. Eu amo o Avatar. Eu sou apaixonado por Avatar. Eu acho o filme lindo. Só que ele tem um problema. Um probleminha. Ele não tem um personagem pra eu entrar na história dele. Eu acho a história muito previsível. Eu acho tudo na história muito previsível. Tipo, ele vai conhecer essa cultura. Agora que eu tive, tipo, um resumo da história, eu sei a história. Olha, ele foi lá conhecer a cultura e teve um choque. Não, ele foi... Caraca, você jogou... Ah, não, para. Caralho. Continua, mano. Tipo, ele desculpa perde... Desculpa esperar por isso, Amanda. Uhum. Continue. Ele perde o irmão dele, aí ele vira o representante do irmão dele no projeto, aí ele vai pra esse novo mundo, ele conhece a cultura, ele se apaixona pela cultura, se apaixona pela garota, se vira... Deixa a garota falar. Pode falar, tá no fundo. Ele se apaixona pela cultura, se apaixona pela garota, Jack, a garota se apaixona por ele, e aí... Ele fica do lado, ele, tipo, sai do lado dos americanos e aí eles ganham a batalha e é isso. É tudo muito previsível pra mim. Ah, e Titanic só é péssimo. Ah, Jack! Jack! Titanic não. Bate em qualquer um, mas não bate. Gente, mande um oi pro Instagram. Maior filme romântico de todos os tempos, Titanic. As caras... Essa, Essa é a parte mais maravilhosa do programa. Eles queriam uma garota pra fazer o lado do romance, da comédia romântica, que eu tô aqui destruindo. As caras e bocas romance. Que o Eduardo está fazendo e Amanda, você pode ver no nosso Instagram. Jogue lá, pipoca em cena, fazendo jabá. Mas uma outra coisa, a trilha sonora de Titanic. Adoro, amo. A história eu acho péssima. Enfiarem aquele romance naquele. Não, mas aí tem uma coisa, uma coisa que você vai concordar comigo. Ele deturpa o negócio da princesinha. A Rose não é princesinha, se você parar pra pensar. Tá, mas aí, mesmo assim eu continuo não gostando do filme. Aí, o que me deixa mais puto, sabe o que me deixa mais puto? Que o Leo de cara ganha Oscar pro regresso, que ele só grune. E não ganha pro Titanic. E nem pelo aquele primeiro filme que ele fez, que ele era... Era autista que ele era? É. E ganha por... Que todo mundo achava que ele era autista de verdade naquele filme. O regresso é uma bosta. Quando ele foi pra... Quando ele foi pra premiere daquele... Eu não lembro o nome do filme. Qual é o nome daquele filme? Não lembro. Puta, eu vou falar mais nada. Ele, tipo... Quando ele chegou na estreia do filme, todo mundo ficou surpreso que ele não era autista. De verdade. Ué, é tipo o inverso que aconteceu com o Stallone. Gente, eu acho que eu quebrei o Eduardo. Vai falar mal do Rock também, eu vou embora agora. Não, hoje aconteceu com o Stallone. O Stallone, quando... Eu não tô falando mal de Eu Rock. Quebrei o Eduardo. Eu tô falando mal da estação. A primeira temporada... O Eduardo chegou aqui achando que ele ia me quebrar não, com a Disney não, e eu quebrei o Eduardo. Toda temporada alguém me acaba comigo. A Amanda acabou comigo com o Titanic. Temporada passada... Temporada passada, o Claudio esculhambou a carreira do Heath Ledger. Temporada que vem vai ser o quê? Vai falar mal do Rock. Não, só quero dizer que foi o oposto. Eu não posso falar de Rock porque eu nunca assisti. Não, só quero dizer, foi o seguinte. Vai, fala com a boca. O Rock é um filme maravilhoso. Mas aconteceu o oposto. O Leonardo DiCaprio, quando ele chegou na Premiere, pensou, pô, ele não é autista. Pô, ele foi muito bom. O Rock foi o contrário. O Rock no primeiro filme... O jeito que ele falava... Apolo! Apolo! Apolo! Porra, ele é um puta ator, ele tá atuando um death metal. Não, é assim, ele é aí assim. Aí quando ele chegou pra esse... Não, porra, o Rock é foda, cara. A atuação dele no Rock é foda. Porra, é um puta ator, ele tá atuando death metal. Apesar que eu gosto mais da atuação dele no Creed do que no Rock. No Creed eu acho que ele tá sensacional, ele sabe fazer um veinho doente lá. O Michael B. Jordan. Meu Deus! Como é que é? Tio! Vai lá, agora. Basicamente foi oposto. Um era retardado de fato, outro não era. Uhum. Retardado, desculpa, um tempo pesado, retardado. Stallone. Autista. Ele era autista. Mas também... Retardado, não. É, mas... especial. É especial isso. Mas reconheço que o Stallone é melhor diretor do que ator. Agora. Você quer me destruir em mais algum filme pra compensar? Porque eu joguei logo dois direto em cima de você. Vamos lá. E aí, tem um tempo pra mais uma coisa pra falar. Tem mais algum que vem na sua... Mesmo que não esteja na sua lista, tem mais algum que você... Ah, vou botar um aqui. Eu não vou te irritar, não. Vou irritar o Claudio. Vamos lá, tem tempo pra mais um, hein? Mais um? Posso encerrar? Vamos lá, joga uma bomba. Vamos lá. A Nerdice vai me bater agora. Já me bateu com o Del Toro, agora vai jogar fora. Se tu falar que é o Estúdio Ghibli... Não é Estúdio Ghibli, não. Eu tava ameaçando desde cedo que ia falar do Estúdio Ghibli. Senhor dos Anéis, um porre! Tá vendo, Amanda? Um porre! Ah, o Claudio tá puto. Eu nunca consegui assim terminar de assistir o primeiro! Um porre arrastado pra cacete! Arrastado pra cacete. Não, eu tô falando dos fãs lá dos. Tá tu tá também. Tá, mas não tanto. Tá doendo não. Aqui dentro. Aqui, um mano. Descrevi aqui, ó. Goonies tem mais aventura com menos duração. Gente, eu juro por Deus, eu já tentei tanto assistir. Começa o filme da maior guerra, né? Caralho, não filme consigo. Foda, parece 300 Zack Snyder. Caralho, esse e filme aí, é foda. Parou. Aí corta, aí vem o Ian McKellen andando com o Frodo. Cara, que porra é essa? E olha, vamos fazer um cálculo. Cada filme, vamos botar 3 horas. Ah, vai tomar no... 3 filmes, 9 horas. 3 filmes do Hobbit, umas 3 horas cada um, botando assim. Umas 3 horas por filme. O meu tio falou pra mim, cara, vou te dar o box dos seus anéis, que você gosta muito de cinema. Não, obrigado, não quero o box dos seus anéis. Cara, eu acho que vocês vão ver... Na moral, deve estar quase 20 horas de filme. Caralho, é muito chato. Seus anéis, velho. Eu não consigo. Gente. E foi pro Oscar essa bosta. Ganhou 23 Oscar. Pô, ganhou Oscar, mano. 23! Não 23 só um. Oscars, mano. Senhor dos Anéis, mano. Com aquele porra daquele velho que fuma maconha, o Ian McKellen. É, meu. E o Frodo lá, o amiguinho dele. Elijah Wood. Pô, não dá, Hobbit. Mas os Oscars técnicos você não reconhece? Que merece? Não, não reconheço, não. Claro que merece, pô. Ah, é Nolan? É Nolan agora? Faz filme pra ganhar Oscar técnico, não sabe contar história. Pô, chato pra caralho. Ah, o Claudio tá puto. Gente, é porque assim, o meu problema, não é nem o problema, mas assim... Eu não consegui nem terminar o filme e nem o livro. Caralho, mano, eu começo o filme, começa uma guerra do cacete. Eu falei, caralho, esse filme é foda. 5 minutos de guerra. pra caçar a porra do anel. Foda pra caralho. Caralho, corta. Vem a porra do Yamakele correndo com um hobbit no meio do gramado. Que porra é essa que tá acontecendo? Cadê a guerra? Cadê a guerra? O que aconteceu? Me conta, me explica. O Orlando Bloom também é uma merda. Péssimo ator. Odeio Orlando Bloom. Legolas. Legolas. Ah, para. Arqueiro Verde do Paraguai. Não. Stephen Amell é melhor do que eu. Arqueiro Verde do Paraguai e no comercial da Pantene. Pô, é? Não, não, eu serve, porque você merece. Steve Carell seria. Eu chutei isso aí. O quê? Oi? Seria o melhor, Steve Carell. Eu falar isso, Stephen Amell. Stephen Amell. Ah, Stephen Amell. Eu vi que falar Steve Carell. Steve Carell. Tá louco? Peraí. Não, mas é porque eu fiquei com a imagem da cabeça do Steve Carell de Acarreio. Eu escutei, eu não entendi nada. Gosto de Steve Carell pra caralho. Justiçado, Steve Carell. Mas, pô, o Senhor dos Anéis é um porre, velho. Não dá. Não, o Senhor Steve Carell te nega com a peruca louca. Eu acho muito chato. Altos memes do Delphi. You shall not pass. Não! O Steve Carell... Não! Não, God! O Steve Carell que dava pra vir semana passada. Eu acho injustiçado pra caralho. O pessoal sacaneia o Steve Carell. Pô, ele é um puta ator, ele cara. É um puta ator. Pequena Miss Sunshine, eu acho que ele arrebenta. Filho. Ah, eu adoro a melhor coisa do Pequena Miss Sunshine é ele. O filme não é grande coisa, mas... Eu não gosto muito do filme, mas... Ah, mas Senhor dos Anéis, volta pro Senhor dos Anéis. Não dá. Pô, três horas de duração. É chato. 3 filmes, 9 horas. É chato. Vamos fazer a maratona do Senhor dos Anéis. Não, para, não dá, é né? É chato. É muito chato. Né? Senhor dos Anéis é a maior franquia do cinema. Aqui que é a maior franquia do cinema. É muito chato. Star Wars é muito mais importante pro cinema do que Senhor dos Anéis. Ah, isso é, de fato. Ah, não, mas tem gente que acha que Senhor dos Anéis é maior franquia. Quanto eu acho que a gente também... O universo Marvel é mais importante pro cinema do que o Senhor dos Anéis. Cara, eu não nego. Pelo menos diversidade tá tendo. Zack Snyder é mais importante pro... Aí tá exagerado. Marvel e Star Wars eu reconheço. É mais agora, Zack Snyder... O Watchmen? Não, isso não é justo pra mim, cara. Isso não é justo. Sucker Punch? Não, é. Sucker Punch é horrível. Para de jogar Watchmen contra mim, cara. Isso é muito justo. Amanda deve adorar todo Sucker Punch. Todo programa você tá jogando Watchmen contra mim, cara. Mas é porque, assim, não é nem porque eu acho ruim, é porque eu não entendo mesmo. Eu não tenho tempo de assistir Sucker Punch e achar ruim. Não, funcionou. Porque eu não tenho tempo nem de entender o que tá acontecendo. Funcionou. O Zack Snyder faz filme pra você não entender. Ah, tá. Todo programa eu você acho, tá jogando Watchmen contra mim pra não acho, falar do Jack, eu acho, do eu Zack acho, Snyder. Eu acho você Sucker pode Punch, parando que isso tá feio já. Eu acho Sucker Punch um filme, tipo assim, ele simula o que é uma viagem, tipo, de drogas. Sabe, você entende com aquele filme, é tipo uma simulação do que passa na sua cabeça quando você tá drogado. Mas isso aí que eu fico com o Claudio, eu adoro fazer isso, cara. Vem nerd revoltado. Zack Snyder é uma bosta, estragou o Batman. Watchmen. Aí o cara já... Eu acho que eu 300 não assisti é bom. O Watchmen. Verdade, 300 é dele também. 300 verdade, é dele. Verdade. Aí, quer falar que o Zack Snyder é ruim aonde? É ruim. É um cacete que Zack Snyder é ruim. Atendendo bom. Zack Snyder é melhor que o Joss Whedon. Como é que é o brasileiro lá? Mas aí o... não é muito difícil também, né? Não é uma competição. Não, mas o Joss Whedon é elogiado. Fez Vingadores 1. Quem? O Joss Whedon. Elogia. A crítica. Não. A crítica. Uma coisa eu posso quem te garantir. Quem diria Peter... Peter Jackson, né? Ah, Peter Johnson. Demorei pra lembrar aqui. É, o Peter Jackson. Lembrei, Peter Jackson também. Cara chato pra caralho. Até a entrevista dele é um porre. Mas assim, eu posso te garantir que quem elogia o Josh Whedon não é mulher. Não, sim. Mas vamos lá. Vou pegar o filme... Gente, é muito ruim, pelo amor de Deus. Alguém cancela o Josh Whedon. Imagina ele fazer um filme com o Mel Gibson. Gente, é ele que vai dirigir o filme da Batgirl. Não, não é mais não. Ah, não? Ele foi demitido da DC. Deus é pai. Ele foi demitido da DC. Nossa, mas que se Deus existe, tá aí a prova. Ah, mas também tá muito chato, hein, Amanda. Aí traz o Zack Snyder. Não, o Zack Snyder é uma merda. Aí tira o Zack Snyder e bota o Joss Whedon. Não, o Joss Whedon é uma merda. Vocês querem quem? Um irmão russo? Gente, Não dá pra contratar, tá sem dinheiro, pô. No caso, eu não tô falando nem dos outros filmes da DC. É tipo assim, tu vai pegar o Josh Whedon pra dirigir... Batgirl. Mano, não faz o menor sentido. Pô, ele tem um jogo de câmera maneiro. Tem, vai dar um enfoque. Tô sendo irônico, hein? Não, peraí. Dela. Peraí, é, tem que dar. Tô sendo irônico, hein, gente? Tô sendo irônico, tá? O grande problema de programa de rádio, não dá pra ver a cara das pessoas. Então, cara, a primeira cena que ele mostrou da Mulher Maravilha foi uma câmera lenta da bunda da Gal Da Mulher Maravilha. O encontro dela com o Bruce Wayne. Não faz. Sim. Não. Não faz o menor. Não, tipo, a cena que ela tá. Não, quando ela vai dar uma rasteira. Ah, tem. Tipo, que a câmera lenta. A câmera lenta não é no movimento dela. É na. Passa o movimento. E aí a câmera lenta é na bunda dela. Toma, vocês que reclamaram do Zack Snyder, toma! E aí eu fiquei tipo. Tudo bom. Rapidinho, só. Meu anjo. Só vou comentar, não vou nem falar nada. Já que 90% do programa parou de escutar, porque eu falei mal do Senhor dos Anéis, eu vou excluir os outros 10. Harry Potter também é um saco. Ah. Harry Potter, eu gostava muito. No caso, eu tô. Eu pega a varinha e enfia no. Eu tô acostumada com as pessoas falando de Harry Potter, então você. Ah, não, esse é seu momento, você pode me destruir, me destrói. O quê? Harry Potter? Eu amo Harry Potter. Melhor Harry Potter e Animais Fantásticos. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Pega essa varinha aí. Vai, pode ir. Ah, é o escolhido. Escolhido é o caramba. Escolhido. Ai, Grinfinória. Acabou o programa, já sei. Cara, eu acho que esse programa não vai ter mais. Porque a gente falou mal de Titanic, de Senhor dos Anéis. Esse programa não vai ter mais. Titanic, Senhor dos Anéis, Harry Potter, foi tudo. Zack Snyder. Vai lá, vamos comentar o quê? Grinfinória, vai. Pode me destruir. Pô, Grinfinória é o escolhido. Pô, que porra de escrota é essa pra caralho? Aí bota o chapeuzinho no moleque. Grinfinória. Não, eu vejo o temor na cabeça dele. Sonserina. Ah, vai te catar, né? Pô, é chato pra caralho. Ficava aquele. Pô, primeiro que o cara mora numa caverna escrota pra caralho. Não dá pra entender. Ele mora numa casa lá no meio do nada, o Harry. Não. Não, então eu vi o filme errado. O Rony. Eu sabia que tinha um. Morava na caverna mesmo. Aí vem um sujeito de 500 quilos, com a barba. Eu não lembro o nome dos caras, tá vendo? Eu tô aqui pra te. Eu tô aqui, calma. Com uma barba gigantesca, aí fala que ele vai levar ele pra uma escola. Aí depois. Tá, legal, ele vai embora. E outra coisa, por que, que o nome do filme se chama Harry Potter? Se quem resolve a porra toda é Hermione. Ah, é. No caso, isso é um grande problema que a pessoa que é fã mesmo. Você concorda comigo, que a Hermione resolve tudo. É, não, é uma coisa. Se fosse a Hermione, só ia ter, tipo, 3 livros. A Hermione representa a minha cara vendo o filme. Aquela cara de puta que pariu, caralho, vai fazer essa merda de novo, caralho. Uhum. Pra que ele vai pra lá? Uhum. Puta que pariu. Pô, é engraçado, cara. Eu quando, até o quarto filme, eu adorava Harry Potter. Eu era aquele que era do cinema feliz. Do quinto em diante, eu não lembro mais. Eu vi o quinto e não lembro nada do quinto. E não de sexto e sétimo. Mas o último é bonzinho. O sexto é péssimo. Eu não lembro, cara, de nada. O final? Não. Ele mandando os irmãozinhos embora. Não, o sexto são é quantos? São 8. Mas, filmes. Uma coisa que eu elogio. A Pedra Filosofal. Gary Oldman. Gary Oldman como Sirius Black. É foda o Sirius Black dele. O Gary Oldman tem um problema sério, né? Porque o Gary Oldman, todo filme eu tenho um problema com o Gary Oldman, que ele tem aquela... Tem a cena Gary Oldman. Sabe como é que é a cena Gary Oldman, né? Que ele dá um grito. É. Ah! Ah! Ah! 12 anos! No filme da minha vida, lá da primeira temporada, que eu falei do The Dark Knight, tem a cena dele lá do Coringa. Apá, para, né? Gary Oldman não dá. É alto, é tipo... O Churchill, que ganhou o Oscar, também tem uma cena lá que ele fica... Cara, isso são coisas... Ó, eu gosto do Gary Oldman, São outros cinemas. Por exemplo, o Owen Wilson, num filme, qualquer momento, ele vai falar Uau! Todo filme. Stallone tem um discurso. O mundo não é um grande arco-íris. O mundo não é um lugar sujo. É um lugar cruel. Pode não ser um discurso bom, pode ser um discurso ruim. Até no Mercenário tem discurso. Mas vai ter um discurso. No Mercenário tem discurso. E o momento, e do Gary Oldman, é que ele vai... É um grito. Ele vai gritar. No caso, não é pra ter... O terceiro filme, do momento que ele aparece até o final, é só ele gritando. Porra, é uma maneira. Essa varinha, seria também curioso, a gente. Jeito de atores. Eu tô acostumada. Tipo, eu tô acostumada com as pessoas. Todos falando e filme. Eu tô acostumada com as pessoas falando do mal de Harry Potter. Para, não dá, Harry Potter. Exterminador do futuro, né? Olha, há um tema que eu vou propor aqui, que seria interessante. A gente pegar atores e tentar traçar o trajeto deles. Porra. Trajeitos, coisas. Trejeitos. Eu tava assim, o que tá falando? Os trejeitos dele, eu não sabia essa palavra. Essa porra é o apresentador do programa. seria um tema curioso, hein? Pegar uma lista de ator e fazer os trejeitos e fazer uma. Tá listar. Outro, sabe qual é? Stallone, fala retardado e faz discurso. O mundo não é um arco-íris. O mundo é um lugar sujo que joga você pra baixo, não importa quanto você for, durão. Pô, tem outra lista também, a gente pode fazer um outro programa também, se eu me... Vamos fazer um filme ruim, a gente vai escolhendo aqui um diretor ruim, um plot ruim, atores ruins pra fazer o nosso filme. Gostei dessa porra, gostei. Ótimo, olha lá. Muito plot do MRG, mas gostei. É, tá muito plot. Foi daí que eu tirei a ideia. O Zack Snyder vai dirigir, já sabe. Se for filme com personagem feminino principal, tem que ser o Joss. Tinha que ser o Joss Whedon? É. Não, vamos queimar o roteiro. Vamos guardar essa. Vamos guardar esse tema. Para de queimar. A gente tá queimando a pauta conversando aqui. A gente tá queimando a pauta conversando aqui. Vamos guardar quando for fazer esse podcast. Gostei desse tema. Não, falei outra aqui. Eu adoro a péssima atriz também. Pode me esculhambar. Vamos lá, vamos guardar. Não falem sobre o nosso filme ruim. Vamos montar um filme ruim qualquer dia desse. Eu ainda tô tentando. Eu ainda tô esperando o Eduardo me destruir. O quê? Destruir como? O quê? Harry Potter. Cara, então, no caso, com qualquer coisa. A parada do Escolhido. Eu acho um saco. Eu acho o filme demorado pra caralho. Ele é muito... Por exemplo, eu não tenho problema com filmes de 3 horas, de 2 e meia, de 3 horas. Avatar, por exemplo, eu gosto, do James Cameron. Senhor dos Anéis, tu gosta? Senhor dos Anéis, não. A gente já falou sobre isso, a gente já passou. Não, vou explicar só. Meu problema não é o filme ter 3 horas, meu problema é o filme ter 3 horas e ficar uma hora na mesma porra, no mesmo plot, na mesma cena. Esse Avatar, por exemplo, o cara consegue... O James Cameron, ele consegue fazer o caralho, uma coisa aqui, o seu problema com Harry Potter é... O seu problema com Harry Potter é que o Harry é burro. O Harry é burro, eu acho as cenas demoradas. Porque se o Harry... Mas todos os problemas voltam pro fato de que o Harry é burro. Porque se o Harry não fosse burro, as cenas não seriam demoradas, porque ele ia resolver os problemas rápido. Só pra resumir tudo, pra acabar, eu acho as cenas demoradas, eu acho as atuações fracas, não gosto das atuações. E eu acho a história muito sem sal. E eu acho o problema que eu tinha falado no início. Cara, a única coisa boa do filme é a Hermione, que a Hermione, ela olha pra todo mundo e fala que bando de idiota que tem aqui, porque ela resolve tudo. Por isso que eu acho. Emma Watson aí, vamos lá. Emma Watson, a Hermione. É a Hermione. Ela não é a Watson, é a Hermione. Ela é Emma Watson, ela foi a única que conseguiu se livrar. Mas ela continua sendo a melhor Emma do cinema. Ela continua sendo a Hermione. A melhor Emma do cinema. Quem entendeu a referência, vai. Todo mundo sabe que o Daniel Radcliffe ainda é o Harry Potter. E todo mundo sabe que o... Qual é o nome do Rupert Grint. Ele é aquele cantor, o Ed Sheeran agora. Mudou de nome. Ele fez... Inclusive ele fez um dos clipes do Ed Sheeran que ele fingia ser o Ed Sheeran. Era igual. Igual. Olha esse clipe depois que eu quero ver. Oi? Olha esse clipe depois que eu quero ver, que eu não conheço. Parece muito Lego House. Lego House. Depois, I'm gonna pick up the pieces. Olha, agora que ela tá cantando aqui, peraí, não teve trilha sonora hoje. Que isso é uma trilha sonora? Agora que ela começou a cantar com... Vamos começar com a trilha sonora então? Só dando aviso, gente. Aquele aviso de sempre. Curta nossa página no Instagram, no Facebook, onde a gente estiver, que não lembro onde a gente tem. Curta em todo lugar. Nosso programa tá todo disponível no blog, vocês podem acessar lá e escutar. E lá tá ensinando como você assinar o feed do nosso podcast pra receber toda semana o programa no teu celular, poder escutar no ônibus, na fila do banco, qualquer lugar. E é isso, galera. Cada um dá um alô de despedida. Boa noite, gente. Não tem boa noite. Boa noite. Vamos lá. Valeu, gente. Até a próxima. E sejam felizes. Vamos ver filmes melhores. Uhum. É, né? Fazer o quê? Cada um tem a sua opinião. Talvez a gente se mate um pouco durante essa temporada. Talvez. Mas, assim, maturidade é tudo na vida. que foi isso? Ok, gente. Com essa mensagem, nós encerramos por aqui. Valeu. Até semana que vem.